astral. Nada brasileiros. Aí, maluco. Não sempre pode fazer. Uma mensagem. Protestar e se manifestar pacificamente é um direito do cidadão. Hipocrisia, respeito e parceria. Realidade pura é a rua, é de periferia. Remédio profético, reflexo poético. Raciocínio prévio, repleto de privilégio. Rec pausa, recomece a pensar. Rajada de palavras, ratatá, pá, pá, pá. Rasgo feito, rompe pedras, receita o poema. Raio X do povo, ramelou, vixe problema. Recarregue o pente, receita é ser prudente. Refaça primeiramente, recuperará provavelmente. Reabilitação, ende proteção. Restauração do pecado, recompensa é o perdão. Represente a paz, reconcilie-se ao pai. Refaça os planos, é regeneração, rapaz. Rap é refeição, R.A.P. é o pão. É refrão, é paixão, é responsa, patrão. É a orquestra sinfônica da favela. É o coro, a melodia daquele que vive nela. É poesia na beat, a partitura nos beat. Faz o DJ, o MC virar o Mozart. Nas beat, nas tag do rap, nos cachê das track. Aperte o rec, solte o black e observe o poder de Deus no rap. Até parece que você já não sabia. Uma analogia lógica que é óbvia, seguindo a trilha. Músico faz música, canta melodia. O poeta poesia, mas a palavra de Deus traz vida, vida nova. Onde tudo se renova, a palavra de Deus é fiel. Vamos, faça a prova. O verbo é a semente que plantado muda tudo. Seu coração é terra fértil, nas ações serás o fruto. Rap é vida louca, é compromisso, eu sei bem disso. Mas a vida é mais louca ainda no poder de Jesus Cristo. Direta das ruas. Mostrar o... Nada brasileiros. Aí, maluco. Não sempre pode fazer. Uma mensagem. Protestar e se manifestar pacificamente é um direito do cidadão. Rap é raça, não racismo, é raiz, real, razão. Reação rudimentar, reproduz reflexão. Raciocínio rabiscado, rascunho de um risco raro. Renasci no rosto ríspido de um réu regenerado. Recrutado pelo rei, rei da rua, rei do rap. Rude, romântico, a reputação reflete rosas, risos, ranhuras e riscos. Rodeado de raposas, mas na rocha resisto. Reconquisto o respeito, reclamação, rejeito. Reencontro o ramo da restauração. Recebo, refaço as rotas, reabro reformas, recomeço e rasgo registro que me reprova. Com rosto radiante, robusto e relevante, resplandece e ressurge um novo representante do R.A.P. com responsabilidade. Rap é rima resistente, relatando raridade. Rap é educação, é formação, rap é escola, que ensina através da rima a matéria da vida. É o plano aéreo, o plano humano para quem decola. Nas asas da trilha e viaja no compasso da batida. É vida, é verdade, é vivida, meu compadre. Não é conto nem canto, é um grito de liberdade. É extinção do apartheid, é igualdade, é valor. Independentemente de tribo, raça e cor, é amor, o leão, paz, luz onde há trevas. Atos dos apóstolos, MCs da nova era, onde as folhas do caderno, mano, viram pergaminhos. Traduzem escrituras do sagrado caminho, levando as boas novas, valorizando a família. Vestindo uma roupa nova, no verbo através da gíria. Amplifica o meu mic, compartilha, não reclama. Mesmo que não dê um like, mas Jesus te ama. Direta das ruas. Mostrar o... Nada brasileiros. Aí, maluco. Nada compromisso. Não sempre pode fazer. Uma mensagem. Protestar e se manifestar pacificamente é um direito do cidadão.